Meu nome é Elizabeth, estou como diretora na Escola Estadual Maria Pereira desde 2012. Fiquei muito feliz em ser contemplada, a escola da gente ser contemplada, né, com essa capacitação. Pelo que eu tenho conversado com os professores, a Cláudia, o Alexandre, o Ricardo e a Dayana, a respeito de como foi o dia hoje, é assim... Todos estão muito satisfeitos, então a gente acha que a gente vai levar isso adiante, pelo que eles aprenderam, pelo que eles acham que conseguem passar. A gente está muito feliz em receber todos vocês aqui. Muito obrigada.